digo agora. Nesse hino falo tudo que o Senhor me mandar. Tenho notado muitas lutas nas igrejas, muitos já desanimados, só pensando em voltar. Jesus conhece o teu grande sofrimento, por isso mesmo me mandou aqui dizer: não te preocupes, Jesus hoje dá um jeito, tira a dor do teu peito, vai abençoar você. Mas não fique preocupado, Deus está na tua frente, continue a caminhar. Breve na glória, Deus vai te dar a coroa. Lá não haverá mais pranto, é só glória sem parar. Por isso eu falo a você com todo amor: sorria sempre, ao teu lado Deus está. As tuas lágrimas têm preço precioso. Chorar com Deus é gostoso, continue a chorar. Chora, chora mais um pouco, chora. Molha o teu rosto, não é fácil.